Olá, muito bom dia amigos ouvintes. Cá estou de novo com vocês para assim alegrar a vossa manhã, passar o melhor da música portuguesa e nem só. Uma boa manhã em minha companhia. Hoje um programa um pouco especial, como vos tinha dito a semana passada. Já lá vão 12 anos, já lá vão 12 anos que começou o Portugal no Coração, Cristina Portugal no Coração. E para mim foi um grande prazer ter começado, com muito receio, com muito medo, com muito... de certeza que não ia continuar e tinha-me dado o máximo alguns mesinhos. Já lá vão 12 anos. Muito obrigada desde já a quem está à iniciativa desta tolaria, eu ia dizer, talvez, esta tolaria que começou mesmo por uma tolaria e aqui hoje, aqui estamos. E por acaso, graças a ela, passo momentos inesquecíveis e momentos mesmo fantásticos. Então, esta manhã, um programa bem cheinho, porque vamos ter vários artistas que, por acaso, gostaria de ter muitos mais, mas é impossível e não dá para... o tempo é pouco e dar 5 a 10 minutos a cada um deles tem que ser assim. Teremos então em entrevista hoje então o Jorge Manuel, o Cardeone, Paula Soares, Carlos Pires, Christophe Malheiro, Hugo Manuel, MCDI e uma pequenina surpresa para mim, porque é importante que ela cá esteja hoje. Se calhar vai ser. Tudo bom? Excelente manhã, vamos a isto? Sim, senhora. Vamos, música, e ficamos já por trás com o Diogo Pissarra, com Paraíso. Não consigo deixar. Não sei se é de mim ou não queres saber. Pergunto-me se nos voltamos a ver. Porque nada é impossível quando ainda é possível acreditar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Hey. Não me deixes agora. Consigo distinguir onde é o paraíso sem ti. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Ei, se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Oh, se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Essas conversas, isso é banal. Por serem tão perversas, fazem-me mal. Falem agora, eu estou por fora e até já. Não se incomodem e deixem lá, que eu já estou fora. Conversas de café, não quero ter. Falar de outros não é só maldizer. Falem agora, eu estou para fora e até já. Não se incomodem, deixem lá, que eu já estou fora. Quem descreveu, quem mente,

ćeš trasero te u par, trasero te u mar, u te u namorado i dansar contigo con todo tu lado. Linda formosa, tu es uma rosa, e cansar contigo vai ser respeitado. Este fado é minha cura, toda a mágoa da memória, toda a minha alma mais pura, nem que seja uma tortura, nosso orgulho é a nossa história. Eu sei que não se faz, mas do outro lado está a autêntica voz. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia, Cristina, tudo bem? Tá, mas voltámos já a passar novamente a voz, porque esta voz eu sei que as pessoas adoram e que eu tenho hábito de passar. Claudiano, muito bom dia. Muito bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E contigo? Está tudo bem, graças a Deus. É o que conta, não é? Por um momento ainda podemos dizer que está tudo bem. É o que conta, não é? É verdade, é verdade. Por enquanto ainda está tudo bem. Hoje, uns dedinhos de conversa contigo. Hoje um especial no meu programa, mas também um especial para vocês, porque gosto de dar a conhecer a voz do canto, mas também a voz do cantor que está do outro lado e de vez em quando também pô-los em prol no meu programa. É a minha prendinha para vocês, para que saibam que passam cá e que podem dar então uma entrevista e falar um pouquinho com o nosso auditório. Dar a conhecer as músicas e agora estamos a ouvir então por trás e daqui a um bocadinho ouvimos completamente a Rosa de Dores. Cordione, como é que começou então esta vida de fado e de meter também a acordeão aqui no meio destas músicas assim? Bem, eu comecei com o acordeão quando tinha 9 anos de idade e depois, vivendo em França, nasci e cresci em França e depois, mais tarde, quis ligar-me às minhas raízes portuguesas e a guitarra portuguesa foi um instrumento que me ajudou a fazer isso. Então resolvi aprender a tocar guitarra portuguesa e depois, obviamente, descobri o fado e... Como já tocava acordeão, tocava jazz, tocava vários estilos musicais também, de géneros musicais dos artistas que eu acompanhava naquele tempo. Uhum. Resolvi, foi meio que assim uma coisa sem eu querer até, foi uma coisa completamente natural de misturar o acordeão e outros géneros musicais com o fado e com a guitarra portuguesa. E está uma maravilha, sinceramente. Obrigado, muito obrigado. Já há vários tempos que ouvimos cá as tuas músicas. Eu pessoalmente acho que te conheci mais ou menos aqui há uns tempinhos, 2, 3 anos, mas já cantas há vários tempos, não é? Desde de miúdo? Sim, eu já canto há 30 anos, mais ou menos. Comecei com 9 anos e um ano depois comecei a cantar. Naquele tempo eu cantava em bailes, festas portuguesas, nas comunidades portuguesas daqui por volta da França, não é? De Tours. E depois nunca mais parei. Depois comecei a escrever as minhas próprias letras, escrever as minhas canções. E assim foi até hoje em dia. Muito bem, parabéns. Parabéns. Obrigado. Por acaso, esta mistura que estamos, eu que estamos agora a ouvir também aqui por trás e daqui um bocadinho já vamos passar mais e na verdade totalmente diferente do que costumamos ouvir, porque o fado fica mais acompanhado simplesmente daquela guitarra, mas por acaso está mesmo uma maravilha. Se houvesse aquela música que ainda não está no teu repertório, qual seria ela? Diria música clássica, porque é um género de música bem à parte do resto. É como se tivesse duas escolas de música, vamos dizer, tem a música clássica e o jazz. E no jazz já tem, o jazz já influenciou todos os géneros musicais que a gente costuma ouvir, que seja o rock, seja o blues, seja a música afro-blues, afro-africana em regra geral, reggae, ou por aí fora, o hip-hop. Uhum. Isso tudo tem a ver com o jazz e tem a ver com o blues. E mais enraizado tem mais a ver até com música africana. Então isso já é uma abordagem que eu tenho na minha linguagem musical já há muito tempo. Agora, a música clássica é uma coisa bem à parte e é uma coisa que pede muita dedicação. E eu acho que não é uma coisa que se começa bem jovem e é mais difícil, acho eu, misturar com outros géneros musicais. Talvez um objetivo e talvez um próximo objetivo? Não sei. Sinceramente, complicado. Não sei. Assim, quer dizer, eu gosto de ouvir música clássica, eu gosto de até aprender um tema ou dois de vez em quando, assim também no acordeão ou no piano, aprender um tema de música clássica, mas é mesmo só para mim, é só assim de pronto, brincadeira. Mas uhum. nos meus projetos, a raiz mesmo é afro-lusa, vamos dizer. Uhum. É uma raiz muito africana e portuguesa, claro. Portuguesa, lusa, vamos dizer, no sentido global da língua portuguesa, que seja na cultura brasileira, ou na cultura portuguesa também, ou música de Angola. Eu gosto de misturar essa... Já sim. Um pouco de Angola, um pouco de brasileiro, um pouco de português. Isto tudo já dá uma mistura já bem boa, não é? Sim, já é uma coisa interessante e temos, quando se faz uma mestiçagem assim, tem-se que ter, eu gosto de ter cuidado em respeitar cada género musical para não ser uma grande caldeirada sem sentido. Tem que ter um sentido, claro. Muito bem. Já deu para conhecer, já deu para falar um pouquinho de ti. Hoje um pouco curto, porque temos várias pessoas a passar, porque é mais um especial para este programa, mas voltamos à conversa um dia mais tarde. Devemos de programar novamente. E todas as pessoas podem ouvir e dar a conhecer a tua música, onde e como? É assim, se querem, quem quiser mesmo apoiar o artista que eu sou... Pode basicamente ir no meu site, cordeon.com, que lá já tem as redes sociais, Instagram, YouTube. Eu estou mais ativo no YouTube e no Instagram, mais principalmente no YouTube, porque eu gosto de postar vídeos de qualidade, tentar postar espetáculos que eu fiz ou videoclipes. Então é mais no YouTube mesmo. No YouTube é youtube.com/LeeCordeon, como licor e cordeon. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado eu. Um beijo grande e até bom breve. Sábado, bom fim de semana. Até igualmente. E aqui fica então a Rosa de Dores. Este fado é minha cura, toda a mágoa da memória. Toda a minha alma mais pura, nem que seja uma tortura, nosso orgulho é nossa história. Este fado é o gemer, nosso grito da raiz. Sem nunca esquecer, porém é o nosso sofrer, a lembrança do país. Thank you. Este fado é dedicado aos filhos dos imigrantes. Um sofrimento calado, um coração maltratado, são nossas dores constantes. Este fado é o nosso amor para os pais trabalhadores. Eu agradeço o favor. Neste fado há uma flor, trago uma rosa de dores. Fado a uma flor, trago uma rosa de E olá, muito bom dia. Olá, bom dia, Cristina. Bom dia, Carlos. A todos os auditores da Rádio Arconciel. Tudo bem, Carlos. Estamos então, Carlos Pires estava a cantar por trás. As pessoas estão-se a dizer, ela está maluca completamente. A cada vez passa uma música menos mal, bota tudo abaixo. Mas é unicamente para poder passar a voz do artista aqui connosco. Tudo bem, Carlos? Está tudo bem, graças a Deus. Espero que contigo também e com os auditores da Rádio Arconciel e com toda a gente que se encontra a ouvir e aqueles que não estão à escuta, um bom dia para eles também e, graças a Deus, dentro dos possíveis, vamos sempre teimando para a frente. Tem que ser, tem que ser. Uma pessoa tem que ir sempre para a frente, porque temos assim... Temos que ser duros. Temos que ser duros, sim, temos senhora. Duros, pronto. A ganhar garra e continuar. Claro. Se não é de uma maneira... Eu tenho um cunhado que está à minha escuta e diz sempre, temos sorte que somos portugueses. Porquê? Porque há sempre uma outra alternativa. Olha, perdeste claro. Uma coisa, ganha-se outra. É sempre assim, pronto, não é? Pronto. Tem que claro. Ser. Carlos, temos tudo bem então? A nível da música, vão saindo algumas de vez em quando, não é? A nível da música, pronto, vamos fazendo alguns videoclipes de vez em quando, que há anos para trás não tínhamos assim tanto tempo para fazer videoclipes, e agora vamos fazendo. Eu tenho dito umas coisas, é assim, a pandemia a nível dos artistas, claro, foi duro por pôr-vos em casa, mas ao mesmo tempo deu-vos tempo para que nós do outro lado vos possamos ver de outra maneira. É verdade que nesse sentido estás a falar certo, porque pá, como disse, eu não tinha tanto tempo para fazer videoclipes e agora pá, tenho mais tambores de videoclipes. Porque andavas, era o que eu dizia outro dia com um colega também, o cantor, dizia assim, tu andavas sempre nas corridas, era um concerto aqui, um concerto acolá, não tinhas tempo para dormir, não tinhas tempo. E ele me disse assim, olha, nem tinha tempo, nem dei com ela, que entretanto fiz 3 filhos. A senhora, vês, nem destes por ela que haviam 3 à mesa, pá. E é verdade. É, mas é verdade que eu, por mim mesmo, falo que andávamos sempre fora ao fim de semana, sempre fora. E venho-me apercebendo que também faz bem estar em casa ao fim de semana. Claro, a madame é que aprecia. Estar com a família, estar com amigos, pá, isso é muito gratificante também para nós, não é? Porque por vezes é como dissemos, vamos para ali, vimos a pessoa só assim mesmo de passagem, olá, tudo bem, e acabou. E verdade que tenho sentido falta de cantar e de sair, verdade que tenho. Claro. Como eu, qualquer um artista tem essa vontade de tornar a caminhar e a dar alegria a essa gente toda. Mas pá, a vida é assim mesmo e temos que ser fortes, como eu disse, e temos que, pá, ter paciência e melhores dias virão. Claro que sim. Entretanto, olha, o Vira de Faf, acho que esta música deu a conhecer aqui na nossa região, eu falo aqui por nós, não é? Aqui na nossa região deu-se a conhecer quem era de Faf, Felgueiras, Amarante, ali, aqueles que vão de férias ali para aquele cantinho, de certeza que todos já por aqui pediram esta música. Porque foi a que marcou a gente aqui da nossa região. Eu acho que não há nenhum programa aqui da rádio que não passe esta música, sinceramente. Tocaste nos corações deles. E obrigado a quem pede a música. Pronto, é como eu disse, tanto fazer sempre pelo melhor para agradar às pessoas, não é? Mas pronto, não agradamos a toda a gente, mas eu tenho convicção que, pá, tem que ser assim e o pessoal tem que ter alegria e nós temos que ter alegria. E mais uma vez eu agradeço também a ti, Cristina, e ao programa e a todos os programas aí da Rádio Aconcel que passam a minha música. Pá, de fundo do coração, o meu muito obrigado. Obrigada a nós também. Hoje, como te digo, é um programa um bocadinho mais diferente, porque é para valorizar a rádio, a Aconcel, este programa que tem 12 anos, e entretanto gostaria de dar um bocadinho uma palavrinha àqueles que estiveram sempre presentes ao meu lado, ao lado da rádio, ao lado do meu programa, e era por isso que era importante vocês hoje estarem presentes. Alguns não foi possível, mas quem pôde responder, prestar um bocadinho de atenção, de vez em quando também faz bem, não é? Sim, é verdade que tenho a dizer, nós sem vocês, pá, penso que se vocês não divulgassem as nossas músicas, claro, vamos dizer, abria programa, mas pronto, se houver poucas músicas, o programa não é tão valorioso. Se houver mais músicas, mais escolhas, melhor ainda ele suporta, não é? Claro. E portanto, nesse sentido, pá, eu agradeço mais uma vez, Cristina, foste sempre alguém que me apoiaste e tenho simplesmente a dizer, pá, muito obrigado, foi uma das rádios que sempre apoiou o Carlos Pires. E continuamos, sempre assim. Muito obrigada e pronto, olha, eu deixo um beijinho grande para ti, para toda a tua equipa aí da rádio e para todos os auditores aí que estão à escuta, não vou citar nomes de Portugal, para todos os portugueses espalhados pelo mundo, e quero também deixar um beijinho, porque ela deve estar à escuta, para a Dona Irene. Muito bem. Foi sempre uma pessoa muito especial para mim. Aqui fica o beijinho muito especial. Pronto. Ficamos com o Vira de Faf e de seguida vamos até à tua aldeia? Pode ser. O Breu, muito obrigada. E eu, um beijinho muito grande. E então, obrigado, Cristina. Um até breve. Continuação e que mais 12 anos venham pela frente para tu continuares aí nesse programa. Muito obrigada. Beijinho, até breve. Tchau, beijinho. Tchau, beijinho, tchau. Ao Capa Negra também. Tchau, tchau. Devem passar por cá logo também. Pronto, beijinho para ele. Obrigada, beijinho. Tchauzinho. Tchau, então. Tchau, tchau. É dessa terra que eu sou, aí é belo o meu cantinho, é a cidade mais bonita que temos em todo o Minho. É a cidade mais bonita que temos em todo o Minho. É a cidade mais bonita que temos em todo o Minho. We'll be right back. nosso ninho. Por isso te digo adeus, adeus, adeus. Tenho que retroceder. pois não há nada a fazer. Quando se acaba o amor, só fica a despedida. Prefiro esquecer, sair da tua vida. Eu não vou pedir, implorar-te que sintas por mim o mesmo que eu sinto por ti. Quando se acaba o amor, há que tentar guardar os beijos, abraços, pequenos detalhes. Se quero que o coração nunca me falhe, o melhor é afastar-me de ti. Quando se acaba o amor, se acaba o amor. Isso não estou, de ti eu não me despeço. Por isso te digo adeus, por isso é que te confesso. Por isso te digo adeus, adeus, adeus. Tenho que retroceder, espero que vás com Deus, pois não há nada a fazer. Disfarçado haverá até mesmo uma palavra, mesmo errada, vais tentar. Saco às costas, moto aos berros, pelo espelho vejo a porta fechar. E virei vagabundo do amor, sem destino. Abri as portas ao mundo, procurando onde está meu caminho. E virei vagabundo do amor, de cama em cama, partindo corações para esquecer quem eu amo e não me ama. Faz seu destino no amor, é igual. Quando já não há saída, é melhor pôr um ponto final. Esta vida são dois dias para ficar a lamentar. Saco as costas, moto aos berros, vejo a porta fechar. E virei vagabundo do amor, sem destino. Abri as portas ao mundo, procurando onde está meu caminho. E virei vagabundo do amor, de cama em cama, coração. silêncio e alegria. Faço das passagens da vida melodia. Podia encontrar outros modos, até andar de par em par, mas antes quis levar a vida a cantar. Desde pequeno andei com mil bênçãos e cantigas, cantar dava sentido a mim. E olá, muito bom dia. Olá. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sr. Cristóvão, tudo bem? Já vai, e você? Muito bem. Olha, estamos então... Bom dia a todos os ouvintes. Desde já, um bom dia a ti. Parabéns à tua aniversário. Muito obrigada. Obrigada a ti também por ter respondido ao convite. Hoje, como estava a dizer, então, um programa um pouco especial, porque já lá vão 12. Já lá vão 12. Tu ficava velhota. Mas bom, é assim, é vida. Enquanto com a pessoa envelhece, é uma boa coisa, não é? É bom sinal. É bom sinal. Cristóvão, então, mais dois novos títulos, Levar a Vida e Vim para Te Amar, são dois novos títulos que vêm de sair, não é isso? São dois novos temas que fazem parte de um novo álbum, feito em colaboração com o meu amigo Diniz, a quem mando um grande abraço, Diniz dos Santos e Rede Record. Muito um trabalho bem. Que estamos prestes a sair, estamos à espera que esta situação se abra um pouco para sair com o trabalho em força, mas há dois temas só para pôr um bocado de água na boca e também para nos preparar um bocadinho, não é? Aqui. Sim, e para dizer que estamos sempre aqui e que estamos sempre claro. A trabalhar em off. E o mais importante. É que não deixamos de compor, de criar, de trabalhar. Agora, infelizmente, estamos todos na mesma situação e esperamos que isso se desenvolva rapidamente. É o que eu dizia há um bocadinho a um dos teus colegas que vem de passar, isto é a maneira de vocês irem ali no fundo da gaveta, vocês escrevem, preparam, porque é o teu caso, também escreves as tuas músicas, e de vez em quando escreveis gaveta, porque não há tempo. Mas agora, com a pandemia, deu-vos tempo para ir ao fundo da gaveta buscar aquela que já tinha escrito há tanto tempo e finalmente ela aqui está, não é? Eu acho que ainda é pior. Diniz, tenho aqui uma letra, não tens uma música para isto? Gustavo, olha aqui esta melodia, não tens uma letra para isto? Pês, vamos trocando ideias, vamos avançando, vamos tentando passar o tempo musicalmente e também fazer um novo trabalho, preparar novas coisas, pensar melhor. Vamos aproveitando, digamos que estamos fazendo deste mal um bem. É isso. Tem que ser. De toda maneira, não há outra solução, então vivê-lo melhor, não é? Exatamente. Então, muito obrigada a ti, obrigada de sempre apoiares tanto o programa, tanto a Rádio Arc-en-Ciel, onde as tuas músicas passam em vários programas, e hoje então temos aqui estas duas novinhas que saídas do forno, então para dar a conhecer ao nosso auditório neste dia. Exatamente, é sempre um prazer estar aí contigo e com o resto do pessoal, com quem já partilhei bons momentos. Um grande, grande abraço a toda a gente da rádio e a todos os ouvintes da rádio e a toda a gente dessa zona aí do 45 e que nos estão a escutar pelo mundo. Um grande abraço ao Diniz, também que sei que está-nos a ouvir, e ao resto do pessoal que vai passar por aí, que já passou, colegas da música. E gostaria de ter muitos mais, mas sabemos como é, o tempo é não dá para todos e noutro momento. E como eu digo sempre, sejam felizes, muita saúde e um bem-aja a todos. Muito obrigada, Cristóvão. Ficamos já então na tua voz e vamos ouvir os dois temas seguidos, Levar a Vida e Vim para Te Amar. Música, um beijo grande, até breve. Beijinhos, até breve. Tchau. Mas um dia tentei me afastar e aí peguei, pois não dá para pegar se está em nó. O destino estava alerta de escrever a letra certa, e assim tudo voltou à minha voz. Escrevo o amor e os sonhos, as penas e alegrias, faço das passagens da vida melodia. Podia encontrar outros modos, até andar de bar em bar, mas antes quis levar a vida a cantar. Mas um dia tentei me afastar e aí peguei, pois não dá para pagar se está em nós.

Tal se estou certo ou se estou errado, mas hoje não quero estar apaixonado. Venha quem vier, seja onde for, não me falem nunca mais de amor. Só eu e esta solidão, sozinho neste caminho. Só eu e o meu coração, procurando o destino. Só eu e esta solidão, procurando a minha ferida. Sozinho, é assim que eu estou bem, não quero mais ninguém na minha vida. Não sei se estou certo ou se estou errado, mas hoje não quero estar apaixonado. Venha quem vier, seja onde for, não me falem nunca mais de amor. Só eu e esta solidão, sozinho neste caminho. Só eu e o meu coração, procurando o destino. Só eu e esta solidão, procurava minha ferida. Sozinho, é assim que eu estou bem, não quero mais ninguém da minha vida. Então de ouvir a voz de Hugo Manuel e do outro lado, olá, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Bom dia, Cristina. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arconfiel. Bom dia, Hugo, e bem-vindo. Bem-vindo ao nosso programa desta manhã, um pouco especial. Umas palavrinhas, ouvir os nossos cantores, que muito gostamos de os ouvir em música, mas também uns dadinhos de conversa com vocês. É verdade, é verdade. Também é bom falar, fazer algumas entrevistas, assim, dar uma palavrinha como cantor e ao público também. Visto a situação, agora pela rádio ainda será mais fácil. Claro que sim, mas visto a situação que eu tenho dito aos teus colegas, parece que foi benéfico para vós, porque assim, vocês andam sempre atarefados, a correr de um lado do outro, e finalmente deu para sair músicas, deu para sair novos temas, e acho que é importante também para vocês, que para não parar definitivamente, claro que pararam o palco, mas ao mesmo tempo continuaram a escrever e a tirar novos trabalhos, já vem isso? É isso, sim, portanto, deu para refletir e para tirar novas ideias, novas gravações, novos projetos, e pronto, deu este tempo todo para a gente parar, mas não parar totalmente, como a Cristina diz, não parar em palco, mas não o resto continuou devagarinho, claro, não como hábito, mas deu para preparar projetos, pronto, para o futuro, e realizar novos temas e outras coisas que vão ser no futuro, se Deus quiser. Muito bem, é o que nós estamos à espera, sim senhora. Entretanto, é na verdade que continuamos a passar nos vossos temas, mas ter umas conversas com vocês, saber como é que vocês vão, como é que vai a vida, também para nos alegrar, porque a música é uma boa terapia, sabes? Sim, a música é assim, eu próprio mesmo no meu carro, eu às vezes é engraçado que vou conduzir, vou com o pensamento fora, e lá de vez em quando lá ponho um CD ou ligo a rádio só para ouvir, e começo, uma pessoa fica descontraída, pronto, e a música faz parte de nós, sobretudo o público português, gostamos de música, e não é só o público português, mas em geral, pronto, a música é necessidade, é uma necessidade. A qualquer momento a gente gosta de ouvir um bocado de música, qual for o estilo, não é? Claro que sim. Olha, uma curiosidade. E na no teu automóvel há um CD teu? Gostas, gostas de te ouvir? Sim, eu gosto de ouvir. Sim, portanto, essa pergunta é engraçada, porque tenho dois CDs do meu carro. Às vezes, portanto, tenho lá três, ultimamente agora só tenho lá dois. E eu tenho um meu, sim. Tenho sempre um meu que ouço. Às vezes, pois, lá uma vez ou duas por mês eu ponho para ouvir e às vezes, pronto, para ver aqui, se eu gosto, se gosto ou não gosto tanto. Se ainda continuas a gostar de ti? Pois, assim, eu gosto daquilo que eu faço e pronto, e eu faço para mim e mais também para o público, claro, porque o público é que é a base disto tudo. Claro. Posso eu gostar e o público não, se não gostar, portanto, isto tudo para. Portanto, e eu continuo de vez em quando lá por uma CD para ouvir temas até antigos, temas que já saíram às vezes, já em 98 e 99, etc. Até em 94 também. Pronto, e é engraçado porque eu vou, conforme vou ouvindo o CD onde tenho quase umas 30 ou 40 músicas, eu ouço e vou vendo a diferença de ano para ano, como, pronto, a evolução de arranjos, de voz, de várias. Mas muitas coisas, mas isso é normal, não é? Isso é bom sinal, é que estamos a evoluir. Muito bem, ainda bem. Ainda bem, sim. Muito bem. Olha, muito obrigada. Continuamos então neste programa um pouco especial e é importante que vos dou dois dedinhos de conversa com vocês, porque é assim. Temos hábito de vos ouvir por cá, por passar as vossas músicas e tudo, mas como dizia há bocadinho, é importante também sabermos como é que vocês vão e também de vos agradecer, porque se estou cá também, vós de um lado é graças ao público, mas eu também é graças a vocês que mandam as músicas e graças a um auditório que gosta de ouvir também as vossas músicas. É um tudo. É verdade, sim, portanto, a gente precisamos uns dos outros, é isso que eu sempre continuo a dizer, e agora com esta situação, ainda mais, digo, podemos ser juntos para ser mais fortes e para ser mais, e para a gente ser mais unidos, não? Pronto, eu acho que isto deu também para pensar em vários motivos, pronto, para a gente ser mais unidos. E pronto, é tudo isso, mas eu com a Radar Confiável, portanto, já é uma amizade de longa data com a Cristina, que tem uma amizade de longa data, e que tenho um carinho muito especial por vocês todos, pronto, é normal, não é? Os anos passaram e a gente continuamos sempre amigos e eu, portanto, a Radar Concelho é como fosse uma casa minha, pronto, é uma claro. Casa que eu adoro, pronto. E és sempre o bem-vindo. E já agora aproveito, Cristina, para te dar umas parabéns pelos 12 anos de programa, porque são muitos anos, são 12 anos, por todos esses anos que correram até agora e que foram sempre um sucesso. Conseguiste sempre evoluir, sempre um sucesso e deste-me o máximo de si, portanto foi sempre espetacular e muitos parabéns e que continues ainda muito mais a fazer dessa forma, que pronto, é aquilo que eu te desejo. Muito obrigada. Um grande sucesso e pronto, que ser, é este programa que continua a seguir o seu caminho de sempre positivo, que foi sempre o objetivo, foi ser um programa de alguém de música portuguesa, etc. Mas estiveste sempre à frente com este programa, sempre nunca largaste, foi um programa sempre de sucesso. É verdade. Portanto, meus parabéns, Cristina. Muito obrigada, um beijinho muito especial para ti e ficamos também na tua voz e com um dos últimos trabalhos que Eu Sofri Por Ela, música. Muito obrigada, até breve. Até breve, Cristina. Tchauzinho, um beijinho. Obrigada, obrigada. Obrigada, até breve. Até breve. Tchau. Mulher, eu roubei a lua pra lhe dar. estar. Foi uma sombra com quem cruzou, e hoje eu já não sei quem sou. Eu sofri por ela, eu chorei por ela, e hoje o meu coração chora de paixão. Eu sofri por ela, eu chorei por ela, não perdi o seu sabor, foi um grande amor, mas sofri por ela. Sonho de mulher, eu roubei a lua para lhe dar. Não, não a consegui conquistar. Foi uma sombra com quem cruzou, e hoje eu já não sei quem sou. Eu sofri por ela, eu chorei por ela, e hoje o meu coração chora de paixão. Eu sofri por ela, eu chorei por ela, não perdi o seu sabor, foi um grande amor, mas sofri por ela. Bonito, oh, foi o paraíso, oh, que o amor chegou. Bruno não ouvi. Ele não ouviu. Será que não veio ou já está noutros braços a bailar? E então pensei para mim: tá bonito, tá bonito. Este baile tá bonito, mas não vejo um morenito. Onde será que ele está? Tá bonito, este baile tá bonito, todo mundo agarradito. Como é que eu vou me encontrar? Tá bonito, este baile tá bonito, mas não vejo um morenito. Onde será que ele está? Será bonito, este baile tá bonito, todo mundo agarradito. Como é que eu vou encontrar? Tá bonito, tá, tá bonito. Ela anda a tocar o bailarito, mas do morenito nem sequer tem o sinal. Tá bonito, tá, tá bonito. Música a bombar, música a bombar. Mas do morenito será que me vem buscar? Será, será? Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. É assim. Sempre em português. Se pudesse voltar atrás, faria tudo outra vez. Tantas canções eu escrevi, muitas mais escreverei. Vou cantá-las para vocês, o povo que sempre amei. Já anunciei desde amanhã, então estamos neste programa, um especial dos anos de Cristina Portugal no coração, e agora vamos ter a honra de cá ter ao nosso micro Jorge Manuel, que estamos a ouvir a música por trás, e vamos então iniciar esta entrevista com ele. Olá, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Tudo bom? Tudo bem, antes de mais quero vos dar os parabéns pelo programa, pela rádio, que eu não conhecia dos meus trabalhos anteriores, mas que agora felizmente com este novo disco consigo chegar a vocês também. Nem somente, porque já vários títulos tinham cá passado, porque assim, Rádio Arc-en-Ciel, a Rádio da Comunidade Portuguesa, onde vários animadores não têm a programação própria da rádio, mas têm a programação própria deles, e onde a voz de Jorge Manuel já por cá passou várias vezes. Então, muito obrigada por estar esta manhã connosco e ao mesmo tempo descobrir este novo trabalho. Sim, este novo trabalho é muito recente. É um trabalho que ainda não tem editora, nem sei se irá ter, porque eu, a experiência que eu tive com trabalhos anteriores leva-me a questionar a forma como as editoras hoje em dia trabalham. E como eu já tenho uma estrutura montada, de certa forma, que poderei, juntamente com a minha equipa, fazer um melhor trabalho, não é? E daí que, ainda ontem, o disco seguiu para cerca de 150 rádios de todo o país. país e das nossas ilhas, das nossas comunidades. Foi um trabalho exaustivo que tivemos a fazer e pronto, e a dar os seus frutos entretanto, porque é importante dar a conhecer este novo trabalho. Este trabalho muda completamente a minha carreira. É um trabalho com um registro diferente. Digamos que é um trabalho que vem de firmar, de certa forma, o meu lugar na música portuguesa. E é um gosto estar aqui a passá-lo com vocês. É a minha segunda entrevista com este trabalho. É a minha segunda conversa e é muito bom estar aqui convosco. Muito bem, o nosso auditório, na verdade, gosta sempre de termos novos temas, novas vozes e sobretudo os novos temas dos artistas que gostamos muito. E, na verdade, os nossos programas pedem sempre para que os artistas nos enviem as novas músicas, mas ao mesmo tempo também é importante que de vez em quando tenhamos esta entrevista para ver como é que vai o artista, se está tudo bem do outro lado, sobretudo neste momento um pouco de pandemia, e como vai o Jorge Manuel neste momento? Bem, eu vou bem, um bocado como toda a gente, não é? Farto de estar fechado, farto de não ter espetáculos, farto de não poder viajar, tudo isso, mas pronto, nós temos que cá estar e temos que nos aguentar, não é? Eu aproveitei os tempos que tive de pandemia, tive os tempos livres que tinha em casa e escrevi este disco. São 10 canções, das quais 9 são da minha autoria. E preparei todo o disco, preparei tudo aquilo que eu queria fazer a seguir, de forma que quando o disco saísse pudesse automaticamente em pouco tempo enviá-lo para todo lado. O disco já está nas televisões, esperemos que nos chamem, não é? Porque às vezes não depende de nós, depende dos produtores, e pronto, e vamos trabalhar para que, não digo já este ano, mas que em 2022 possamos voltar à estrada com esta novidade que é este novo trabalho. Muito bem, e parabéns, por acaso, tem lindíssimas músicas que já estão aqui na base de dados da rádio e com um dos outros animadores, que somos vários em língua portuguesa, onde vamos então poder promover também as suas músicas. Muito obrigada desde já de terem enviado e também de dar este momento da entrevista, apesar de hoje ser um pouco diferente, mas como lhe prometi ontem, voltaremos a ter uma longa conversa onde poderemos também falar um pouco mais deste novo trabalho. Porque hoje, na verdade, é um programa um bocadinho mais diferente, porque, exato, de facto, de ser, exato, o programa de aniversário. Mas continuamos na boa música e, sobretudo, a promover os seus trabalhos. Sim, sim, é muito importante, e eu vi o vosso cartaz e é muito importante nestes dias lembrar-se que nós, os artistas, também estamos com vocês. E só para terminar, porque não sei se estará já no tempo, este disco, estamos à espera de todo o processo de licenciamento da Sociedade de Autores para que seja colocado nas plataformas digitais, e no início do verão irá ser feita a edição em CD. Portanto, talvez nessa altura possamos voltar a falar e falar mais um pouco sobre como é que as coisas têm corrido, não é? Porque ainda estamos a começar. Como eu disse, esta é a minha segunda conversa de rádio. Estamos a trabalhar a promoção e espero que em breve possamos aparecer em mais rádios e nos canais televisivos para que as pessoas possam conhecer o quanto é maravilhoso este novo trabalho. Estou a ver, já ouvi ontem à noite e hoje continuo. Qual seria destes 10 trabalhos, qual seria aquele que mais, eu bem sei, vocês gostam de dizer sempre que são todos iguais, mas qual seria aquele que mais marcou, aquele que mais importante quando escreveu, quando acabou o trabalho? Ai, que pergunta. Eu ia dizer, não faço essa pergunta, que é tão difícil. Em especial num trabalho em que praticamente 99% é da minha autoria. É difícil. Eu tenho temas que falam dedicados aos nossos imigrantes. Eu tenho temas. Aliás, este disco, maioritariamente, é um disco romântico. Tem ali uma canção que fala do nosso país, que eu faço sempre questão de dar a conhecer ao mundo as maravilhas que nós temos no nosso país. É muito complicado conseguir dizer esta ou aquela, até porque Eu quando comecei a receber as canções do estúdio, eu comecei a perceber-me exatamente o que é que estava a acontecer e disse, foge isto, isto é outra coisa, isto é qualquer coisa diferente, que eu nunca tinha feito. E depois quando eu escolhi, eu tive o cuidado de mandar o projeto para 8 produtores, desde o Ricardo Landon, mais conhecido, até outros menos conhecidos, e foi o Alton Ribeiro que participou no meu primeiro trabalho, no meu primeiro CD há 20 anos atrás, que fez este disco e fez um trabalho maravilhoso. Eu estou de parabéns. E depois todo o trabalho que estamos a fazer, o site que vai sair entretanto, que é da Inideia de Felgueiras, do meu amigo Rui, toda a fotografia do Vitor Neno, todas as pessoas que colaboram comigo há muitos anos, estão a fazer todo um trabalho excepcional para que este disco seja um grande sucesso. E de certeza que vai ser, e o mais que lhes desejo é que continuem e continuem sempre com grande música, que é esta, e na verdade é que vou deixar para que os nossos ouvintes possam ouvir, e é este é Portugal e Quando Chegou o Amor e muitos mais, o que faço aqui, voltei com amor, fechei o meu coração, tive medo, confesso, isto tudo fica aqui na base de dados da rádio, onde toda a gente vai poder ouvir. Muito obrigada. Muito obrigado também pela vossa disponibilidade, e que a rádio tenha muito, muito mais anos de longevidade, e que contem comigo sempre que quiserem, estarei aqui deste lado também para vos enviar as minhas canções e para falarmos um bocadinho com os nossos portugueses através da vossa frequência e também da vossa internet. Aliás, estou aqui a ouvir e vou continuar a ouvir a emissão ao longo da manhã. Um grande abraço aos colegas também que vão estar, que já estiverem, vão estar aí a conversa com vocês. E olhem, desejo-vos os maiores sucessos e muito obrigado por este bocadinho. Muito obrigado, um beijinho muito especial, tudo de bom, e então um até breve. Obrigado, um beijinho, obrigado. Obrigada. Então ficamos na voz de Jorge Manuel, que vimos então de ouvir, e vamos continuar a ouvir esta manhã. E estávamos a ouvir então Quando Chega o Amor, e de seguida Este é Portugal. Música. Toda a vida é tudo, muda em nós, vai ser solidão, volta a alegria. Eu sou feliz. canal da Amália e do Camões. Podes comer um bom caldo, queijos enchidos e rojões, rios, bosques, castelos, furnas e águas termais, praias, lugares tão belos que vais querer voltar mais. Esse é meu país, à beira-mar lotado. Aqui eu sou feliz, o povo te diz, vem cá ouvir o fado. Este é Portugal, os Açores e a Madeira. Nada aqui é igual, é tradicional, um país à maneira. Esse é meu país, à beira-mar plantado. Aqui eu sou feliz, o povo te diz, vem cá ouvir o fado. Este é Portugal, os Açores e a Madeira. Nada aqui é igual, é tradicional, um país à maneira. Nada aqui é igual, é tradicional, um país à maneira. Teus sonhos, não permitas que ela vá embora. Irás viver os dias mais de sonhos, verás que o teu peito já não chora. Bendita mulher que está contigo, ao teu lado no que há de vir. Verás nela o teu porto de abrigo, capaz de nunca te deixar cair. Se ela é mulher da tua vida, trata sempre, sempre com carinho. Ela é a melhor, a mais querida, que Deus colocou no teu caminho. Se ela é mulher da tua vida, we'll be right back.

Quando liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, que ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. A Capa Negra sempre a bombar, mas Capa Negra, na verdade, quando eu há 12 anos comecei, foi um pouco graças à Capa Negra, porque havia um dos cantores do Capa Negra há 12 anos que foi ele que meteu estas ideias doidas na cabeça e agora já lá vão 12 anos. Olá, muito bom dia. Não foi ele, mas outro está aqui hoje presente para falar um pouquinho do Escapa, porque eles fazem parte do programa e da programação da nossa rádio. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Aqui temos então um dos cantores da Capa Negra, que não quer, é muito tímido este senhor, não quer... Eu quero ficar anónimo. Quer ficar anónimo porque é a voz de um dos Capa Negra que gostaria de ficar. Ora, vamos lá ver, vamos deixá-lo falar, a ver se ele fica muito tempo anónimo. Ora, fala lá um pouquinho para nós, fala. Eu acho que podes lançar uma adivinha na antena a ganhar um prémio para saber quem eu sou. Tá bem. Acho que ninguém vai adivinhar. Não, mas eu não quero que o telefone toque agora. Olha, entretanto, um muito obrigado a vós, porque foi um pouco graças a vocês, porque nesse momento o meu marido fazia parte dos técnicos e nisto tudo, umas atrás das outras, cheguei até aqui. E graças exatamente, a vocês. Exatamente. Não sei se foi graças a isso, mas eu lembro que isso tudo, acho eu que a comunidade portuguesa em Orleans, isto tudo é uma família. Há várias associações de rádio, de folclore, de música e tudo. E às vezes encontramos em várias associações e isso faz que há uma alquimia que acontece e depois de uma coisa para outra passamos de uma associação a outra. Isso faz que hoje estás aí e é com muito prazer que estás aí, acho eu. Claro que sim, claro que sim, que é o que eu digo muitas vezes. Faço o que gosto e gosto muito do que faço e isto tudo graças a vocês todos. E era por isso que eu sou chata, eu sei que sou chata de vez em quando, mas gostaria imenso que vocês fizessem parte também deste programa hoje. CP, olha lá, quer sabes? Olha, entretanto, espera aí, eu acho que podemos tentar uma coisa, espera aí, em direto, não é? Porque estás em direto, cuidado. Eles dizem que não estão disponíveis, mas espera aí, que eu vou tentar uma coisa. Tenta bem, le partage. Le partage, regarde. Votre appel a été mis en attente. Votre appel a été mis en attente. Entretanto, o meu colega está a tentar. Entretanto, o Jérôme da Capanema. Alô? Oui? Hey! Ah, j'adore! Alors, comme ça, vous n'êtes pas dispo? Ah, c'est ça, j'adore. Ben, voyez. T'es en train d'écouter, Marilyn? Vite fait, entre deux. Ah, c'est ça, ouais. Ah, je vous ai eu. J'ai arrêté de faire ce que je faisais exprès. Mais une interview, c'est le téléphone dans la poche et ça se fait automatiquement, bon sang. On s'arrête ouais, pas de vivre. C'est nul parce que là, je peux pas entendre la radio du coup. Tant pis. Ah, bah. Mais sur les Facebook de tous les animateurs, vous savez qu'il y a les podcasts faits par Florent et auxquels vous pouvez nous écouter plus tard, jeunesse. Bon. En tout cas, merci. Merci Marilyn, merci Jérôme. Ça me fait énormément plaisir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 12 ans, c'est ce que je disais, c'est un petit peu grâce à tout un ensemble de personnes que moi j'ai atterri ici. J'apprécie énormément tout ça. Mais c'était aussi grâce à une personne qui est face à moi. Et vous allez écouter cette voix, vous allez me dire quelque chose. Hola, muito bom dia. Bom dia. Voilà. Hey, c'est Maya. C'est Maya. Ah, ils m'ont reconnu. Bonjour Anna. Bonjour Anna. À tous. Bonjour Anna, merci. Eh bien, quelle surprise. Voilà, c'est pour ça que je voulais que ça soit aussi bien Kappa qu'Anna en même temps, parce que c'est grâce à vous deux. Aussi bien les Kappa que Anna, que moi aujourd'hui je suis là. Et c'est pour ça que je vous voulais en même temps. Merci à vous. On peut que te remercier, Christine, aussi, parce que, et puis remercier surtout toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, parce que c'est vrai que en ce moment on est dans un contexte un peu particulier où tout est à l'arrêt, nous-mêmes on est à l'arrêt, enfin tout est à l'arrêt, mais c'est vrai que Radio Arc-en-Ciel nous a fait confiance aussi au cours de toutes ces années. J'espère qu'elle continuera, et nous en tout cas on a plaisir. C'est vrai que Marilyn pourra le témoigner, on a plaisir à jouer, à chanter devant plein de gens dans plusieurs villes, etc. Mais là où on a le plus de plaisir, là où vraiment... Ça reste Orléans parce qu'on est d'Orléans, parce qu'on a des gens qu'on aime qui sont ici, qui nous regardent et qui ne peuvent pas forcément nous suivre. Et c'est une fierté d'être Orléanais et finalement de dire qu'on peut aller un peu dans d'autres villes, mais Orléans restera la ville qui, pour nous, quand on est sur scène, ça fait c'est autre chose, quoi. Ouais, tout à fait. Ça fait pas pareil. En tout cas, merci à vous deux, c'est super. Belle surprise, ça me fait chaud au cœur, vous imaginez pas. Et c'est ce que je dis tout le temps, passer les musiques de Kappa, c'est une chose, mais vous avoir au téléphone, c'est aussi important. Merci. Entre-temps, Anna, un petit mot à vous adresser. Moi, je vous envoie des gros, gros, gros beijings et que je vous souhaite une très bonne journée. Je suis un peu troublée. Merci, Anna. Toi aussi, on espère te voir très vite. Hein. Merci. C'est gentil. Merci, Anna. Merci, Anna. C'est vrai, Christine, tu as commencé comme, on pourrait dire ça, une chroniqueuse. Tout à fait. Des matins d'Anna. Ouais. Des matins d'Anna, le lundi matin. Enfin, pour moi, c'est comme si c'était hier. Avec Anna, ça fait 13 ans qu'on avait commencé. C'est, ça fait du bien de retrouver cette nostalgie comme ça d'émissions anciennes, hein, qui ont marqué cette radio. Les matins d'Anna, enfin, c'était une émission phare, hein, de Radio Arc-en-Ciel. Et puis Anna aussi, elle nous a beaucoup, beaucoup soutenus au début. Hein. Ça fait partie des gens qui nous portaient et ça nous faisait du bien. Et qu'elle continue, de loin, mais elle continue. Ce que dit Marilyn est vrai. Tu disais tout à l'heure que c'est grâce à plusieurs faits que tu es aujourd'hui là à la radio, mais Capanegra, c'est aussi grâce à des personnes comme toi, comme comme Anna aussi et bien d'autres qui ont cru en ce groupe et qui ont donné la chance et l'opportunité et qu'aujourd'hui bah nous aussi hein depuis depuis 2008 oui très ans depuis 2008 que Capa Negra bah est encore là quoi donc bah ouais c'est des merci mutuels finalement. Merci à vous. Um beijinho muito grande e merci de vous être disponibilisé. Muitos beijinhos. E vamos então. Uma boa continuação. Beijinho, minha besta. Merci beaucoup. Tu m'as bien eu, minha besta. Merci beaucoup, Christine. Et un gros bisou pour toi, Anna. Merci. Et puis on embrasse tous les gens qui nous suivent et qui répondent présents depuis 12 ans, qui répondent présents chaque jour. Vos messages, vos petits mots sympas et franchement, vous nous manquez. Ça va venir. Merci à vous. Gros bisous. Merci. Au revoir. Bisous. Au revoir. Bonne merci. Journée et prenez soin de vous. Igualmente. Ciao, ciao. Merci, vous de même. Anna, belle surprise. Ah, ça me fait larme à l'œil. Vous aussi, hein, j'avoue, sincèrement, ça a fou. En tout cas, bah, merci à toi. Comment tu vas? Ben, je vais bien aujourd'hui. Super. Des jours moins, des jours mieux, enfin bref, aujourd'hui je suis bien. Ben voilà. Et que la radio m'a toujours fait du bien. Tout à fait. Alors n'oublie pas, les portes de la radio sont grandes ouvertes. Quand tu as besoin, quand tu as envie, un samedi matin, venir boire un petit café avec moi. Tu sais très bien que tu es la bienvenue. Et dans les autres programmes aussi. Agostino qui est là de l'autre côté pourrait aussi nous dire un petit mot. Allez, oui, oui, oui. Il est timide. Parce que Agostino, c'est aussi une des voix de radio. Parce qu'Agostino avait son programme. Et que lorsque, bah voilà, ils ont fait les grands retraités sont partis au Portugal. Et donc, effectivement, il a fallu reprendre derrière. C'est moi qui ai repris derrière. Et en tout cas, ça me fait énormément plaisir et chaud au cœur de vous avoir tous les deux aujourd'hui ici. Agostinho, um dia talvez volte, já vir aqui bocadinho. Ele é timido. Como sei, ele é timido derrière o micro. Primeiro, muito bom dia a todos os ouvintes. Já é verdade, já há muito tempo não passei aqui pela rádio. Ai, convite destes assim, na última da hora, convém-me para caraças. A última vez que eu passei por aqui, ninguém sabia que existia o Covid. É verdade. E a vida, o planeta mudou. Claro. Mudou completamente. Pronto, mas a vida continua e é um prazer estar aqui na vossa companhia. Muito obrigada eu, porque era importante ter-vos cá e nunca esquecerei, nunca. Sim, sim. E sabes, Ana, uma música que nos marcou as duas, sabes qual era? E que eu não consigo encontrar. Diz-me. Paulo Freitas. Não me digas. O Madeirense. Agora não consigo encontrar a música. Eu tens que me ajudar. No disco. Olha, pois, Cristina, tens que me ajudar. Cristina, eu por acaso, não tenho aqui, mas ouvi o CD no automóvel há uma semana. Mas foi por... E foi essa música que nos marcou as duas. Foi o Paulo Freitas, sim, Madeirense. O Paulo Freitas. Era, como é que eu vou dizer? O Jardim das Flores. Já não me lembro bem. Sim, sim. Vais ter que me encontrar isso. Vai ser o teu próximo trabalho. Por acaso tenho. Tive com ele ao telefone agora há pouco tempo. Porque ele agora foi para a Inglaterra, é isso? E sim. Já ele era para vir até à França, ou então a gente vir, vamos se ver lá em Portugal. Muito bem. Entretanto, muitíssimo obrigada. E quando quiseres passar obrigada. Por cá, já sabes. Obrigadinha. E uma boa continuação para ti. Bom, obrigada. E os primeiros momentos que a gente passamos juntos, gostei muito porque eu falava pouco francês, era mais português. Português, era pouco português, eu já estou a misturar tudo, estou um bocadinho. Tu falavas o pouco português e matavas-te a rir porque eu dizia-te algumas piadas e depois eu não conseguia falar porque tu rias por trás, mas só que eu era muito novinha, ainda não sabia isso tudo e olha. E graças a ti comecei a falar português e música portuguesa já passava, não é? Sim. Passava francês e português. Mas o português sempre depois falei muito mais. Entretanto, muitíssimo obrigada. Um beijinho muito especial para ti. Obrigadinha. Igualmente, Agostinho. Sim, e obrigado. Quando tiveres um momento livre, passa sim, por cá. Sim, pode ser que aconteça. Claro que sim. Muito obrigada. Okay. E ficamos então na voz do Escapa.

cadeiras, fazíamos juntinhos naquela fonte ao anoitecer. Que bom foi dar às raparigas beijinhos. Não me esquecer, não é, não me esquecer das brincadeiras que fazíamos juntinhos naquela fonte ao anoitecer. Que bom foi dar às raparigas beijinhos. São belas recordações. Eu olho pra ela e paixões. Um passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. Noite de amor, meu bem, noite de amor. Um tempo de outrora dos amores e das paixões. Um passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. Noite de amor, meu bem, noite de amor. Um tempo de outrora dos amores e das paixões. Um passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. Noite de amor, meu bem, noite de amor. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. T'as à ver, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sei que tu t'as à ver, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. O que passei, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Já sei o que passei, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Se tavas comigo, tu vais celebrar a vitória comigo. Se tomas comigo, tu vais celebrar a vitória comigo. Tu vais a brindar, só faz falta quem tá cá. Amigo não empata na, hoje eu grito vitória. Se eu tô a mil, não foi por te ouvir falar. E eu sei, eu hoje sou muito chata porque eu estou a cortar as músicas, mas é para vosso bem. Porque do outro lado temos a voz, que gostaríamos, gostamos muito de ouvir as músicas deles, mas desta vez temos a voz que está a falar connosco um bocadinho. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Está tudo, está tudo. Muito obrigada desde já de participar então neste programa. Hoje, não, um pouco muito festivo. Obrigado a vocês, né? Obrigada. Então estamos com o MCDI que está então nos a apresentar o seu novo trabalho, é isso? Exatamente, o Estás a Ver. Estás a Ver, por acaso. Nova. Muito bem, parabéns, parabéns, porque é sempre crescendo isto, vai sempre cada vez, mas diz em francês que não é bem em francês, c'est crescendo tout le temps, não? C'est bien, ça? Exatamente, exatamente, temos de sempre andar, sempre seguir em frente, sempre continuar e nunca largar. E fazer o máximo possível para os fãs estarem ao máximo e contentes para isso. Muito bem, parabéns, por acaso, um novo trabalho bem ótimo, onde então as pessoas podem te ouvir, porque infelizmente os concertos estão parados, mas bom, é a nível mundial, não é só para uns, é para todos. E sim, podem te ouvir então onde e como? Podem ouvir por todas as plataformas digitais, basta só marcar MCDY, estás a ver. E pronto, está tudo por todo lado e é só seguir. O meu trabalho também podem ir ao meu Instagram. Podem ir ao meu Instagram que está tudo, todos os links, etc. E o pessoal pode ouvir a música nova. Muito bem. Este último trabalho, por acaso já tinhas mais ou menos falado, mas por acaso até chegou muito depressa, não achas? Sim, mas tentamos fazer o mais rápido possível, tentamos fazer com que as músicas possam seguir às outras e não deixar muito tempo de espera, e tentamos fazer o melhor com a minha equipa, juntamente da minha equipa, para fazer o mais rápido e tudo. Há dois meses atrás, tínhamos lançado a última música com o Willy Dance, a nova mocinha, e pronto, já lançamos esta nova música, já está uma música nova prevista para o mês de junho, estamos a tentar fazer o mais rápido possível para os fãs estarem prontos e ter o máximo de conteúdo para poderem ouvir música durante esse tempo de pandemia e esperando que os concertos reabrem para toda a gente aproveitar. Porque a música é uma boa terapia. Exatamente, não é? É verdade, isso mesmo. Exatamente, claro é. É, e acho que tentamos ser. Eu tento fazer sempre músicas felizes, que pronto, estás a ver, conta um pouco da minha história, mas tento sempre fazer músicas felizes, músicas que possam alegrar o público e o pessoal, para toda a gente estar ao máximo e aproveitar mesmo, estando em tempo de pandemia, poder aproveitar da boa música. Do que no resto e do que há de bom neste mundo, não é assim? Exatamente, exatamente. Olha, muitíssimo obrigada de estar aqui hoje presente, para mim era importante, e eu digo-te já que várias vezes este já está cá na base de dados da rádio, onde todos os animadores vão poder então passar esta música várias vezes. Muito obrigada. Perfeito. A ti. Muito obrigado a vocês pelo convite, muito obrigado. Muito obrigado ao Walter, ao meu diretor de comunicação, muito obrigado à minha equipa, muito obrigado a toda a gente e a todas as pessoas que me seguem. Continuo-me a seguir nas redes sociais sobre a MCDY Music. Estou por todo lado, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, e se algum tiver preciso falar comigo, querer falar das minhas músicas, etc., basta só falar com o meu diretor de comunicação ou comigo e nós estamos aí juntos para poder fazer festa e alegrar o máximo de gente. Muito obrigada a ti. Então, um beijinho muito grande e um até breve. Um beijinho para vocês também, para vocês, obrigado. Tchau, tchau, obrigada. Tchau. Celebrar a vitória comigo. Tu se tomas comigo. Tu vai celebrar a vitória comigo. Tu. Noites de madrugada, concertos na estrada, sem tocar por nada. Mas não, não, não. Eu te faia a surfar na praia. Nela estou na área. Curtir o bonde, o rebala para mim. Ser o teu clean, o teu corpo é um abuso. Hoje vou-lhe dar uso. O meu people está a rir, está mais guita para vir. Hoje contem comigo, estou importante no sítio. Muitos sabas eu nunca tenho. Tentam pôr em causa o meu empenho. Poucos sabem bem de onde venho e porque tenho tudo o que tenho. Tu estás a ver, yeah, yeah. Sei que tu estás a ver, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. O que passei, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu sei o que passei, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tu estavas comigo, tu vais celebrar a vitória comigo. Tu estavas comigo, tu vais celebrar a vitória comigo. Sei que tu estás a ver, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. O que passei, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu sei o que passei, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Se estavas comigo, tu vais celebrar a vitória comigo. Tu, se estavas comigo, tu vais celebrar a vitória comigo. Tu vais a brindar. Só faz falta quem tá cá. Amigo não empata na. Hoje eu grito vitória. Se eu tô a mil não foi por te ouvir falar. Eu corri para ganhar. Hoje eu já posso gastar. Ficas a olhar para mim. Não sonhas de onde eu vim. Andas a armar em fino. Com meu som no ouvido. Fico a olhar para ti. Com vontade de rir. Tenho o que é preciso, um bom fato e um bom piso. Muitos se baseiam no que tenho. Tentam pôr em causa o meu empenho. Poucos sabem bem de onde venho e porque tenho tudo o que tenho. Tu estás a ver, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sei que tu estás a ver, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. O que passei, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu sei o que passei, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Se estavas comigo, tu vais celebrar a vitória comigo. Tu, se estavas comigo, tu vais celebrar a vitória comigo. Tu. Noites de madrugada, concertos na estrada, sem tocar por nada. Mas não, não, não. Eu te faia a surfar na praia. Nela estou na área. A curtir o bonde, tu rebala para mim. Vou aquecer o teu clima. O teu corpo é um abuso. Hoje vou-lhe dar uso. O meu people está a rir. Está mais guita para vir. Hoje contem comigo. Estou importante no sítio. Muitos se baseiam no que tenho. Tentam pôr em causa o meu empenho. Sabem bem de onde venho e porque tenho tudo o que tenho. Tu estás a ver, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sei que tu estás a ver, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. O que passei, yeah, yeah.

E continuamos nesta doidice de hoje. Claro que para mim é um grande prazer, porque lá vão 12 anos que faço este programa e hoje várias surpresas e vários convidados que por cá passaram pessoalmente ou então via telefone, e para mim foi um grande prazer. E desta vez ficamos com mais uma voz. Como é que tu pensas que vais acabar por me levar e enganar? Também não vamos deixar a Paulinha do outro lado. Olá, muito bom dia, Paula. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Cristina. Bom dia, Paula. Paula Soares, que faz o prazer então de cá estar também presente connosco hoje, um programa um pouco especial, mas entre os horários que avançam muito depressa, as horas aqui parece que estão roubadas, mas continuamos, sim senhora. Muito obrigada, Paula, e então descobrimos então este novo trabalho ao mesmo tempo. Sim, o novo trabalho já saiu há uns meses, mas saiu durante o confinamento, antes do confinamento. Claro. Portanto, acabou por não ser assim muito, muito divulgado, vamos dizer. Iniciei outro projeto, entretanto, com o Alibi Montanão. Claro. Que é um tema te mais... Quero. É Te Quero, que é um dueto que nós fizemos juntos. E pronto, agora acho que já está na altura de começar a divulgar o best-of e o novo EP, porque já estamos no bom caminho com as vacinas, e eu acho que daqui a uns meses, graças a Deus, vai voltar mais ou menos ao normal. Vamos cruzar braços, pernas, dedos, tudo, para que seja assim, não é? Sim, sim. Que nós precisamos, vocês precisam de subir ao palco, vocês precisam de divulgar pois, isto pois. Tudo, mas nós também precisamos disso tudo. Exatamente, exatamente. Acho que somos muita gente a querer voltar. Eu até não optei para não fazer televisões também, porque eu tenho muito medo de apanhar com o Covid, confesso. Claro, claro. E pronto, eu acho que não estou, acabei por estar em casa em teletrabalho, porque graças a Deus tenho outro trabalho ao lado também em relação às audições das televisões, que acabo por estar sempre no mesmo ramo, mas decidi de não fazer participações de televisão ou participações presenciais por enquanto. Infelizmente. Enquanto isso não acabar. Claro. Mas pronto, vamos começar a recomeçar a fazer promoção em breve. Muito bem, e ao mesmo tempo tenho que relembrar que também é da tua autoria, o Lala Records, que sim, também nos ajuda de vez em quando. A Rádio Arconciel precisa de uma voz e Lala Records está do outro lado para nos ajudar, e desde já muitíssimo obrigada. E também ajuda também que a nossa rádio, quando precisa, é só ligar, e sei que podemos contar com vocês. E obrigado nós por confiar também no nosso trabalho. E pronto, acho que nós nos conhecemos já há muitos anos. Claro. Até com o Alter Ferdi, já há muitos anos já nos conhecemos. E acho que é sempre um grande prazer de poder ajudar, ou que seja, vocês nos ajudam bastante também, graças aos artistas que nós temos, para divulgação também na rádio. E pronto, o Jerome também, ele começou quase comigo, o Jerome no claro, meu primeiro videoclipe. Já cantei várias vezes na rádio, na festa da rádio, e pronto, tornámos-me quase uma família. Porque e era o que ele dizia há bocadinho, porque há bocadinho eu fui um bocadinho teimosa e consegui, que eu queria que ele participasse um pouquinho, porque também graças a ele que eu estou cá hoje, e graças a um pouco de cada um de nós que conseguimos finalmente chegar a isto, de que já vão uns aninhos entre vocês, nós, todos nós, é graças a um pouco de nós todos que também a Rádio Arconciel pode continuar, e vocês, exatamente, cantores do outro lado, passar por cá. Pois, é importante, e devia ser assim, acho eu, e mais nesse momento do Covid, acho que precisamos mais ainda de vocês, e um grande obrigado já agora por continuar a divulgar, porque vocês nos ajudam bastante nesse momento, sim. Muito obrigada a ti, e muitas mais músicas, e que vão saindo pouco a pouco, e é o que digo, os artistas estão em casa, mas continuam a trabalhar, não é? Sim, nós continuamos a trabalhar, graças a Deus, mas não tanto como antigamente. Os artistas não vêm gravar todos agora nesta altura, claro, porque também não têm espetáculos marcados, portanto não vale a pena investir se não há certeza que um dia voltar a ter espetáculos. Mas agora já está, só estou a abrir aqui a porta à minha cadelita. Ai, olá, muito bom dia. Que queria sair. E pronto, está a recorrer, está a recomeçar aos poucos, graças a Deus, e já há um ano que nós estamos a trabalhar num projeto, que vai sair agora em breve um outro dueto que eu fiz com o Axel. Muito bem. O filho do Fernando Correia Marques. Ah, mas ele já me tinha dito que eu tive há mais de um mês, acho que eu tive em entrevista. Ele disse: breve, tu vais ver, vai aparecer coisas que vais gostar. Sim, ah, está bem. Muito sim, bem. Sim. E então já estamos a fazer, já gravamos uma parte do videoclipe. E estamos na montagem, na finalização do videoclipe, e vai ser em breve, obviamente, que nós enviamos e também para a rádio, diretamente, quando estiver gravado tudo. Muito bem. Muito obrigada, Paula. E deixo aqui então uma pequena palavrinha, como e onde vos encontrar, para aqueles que querem vos seguir de longe, infelizmente, mas que sigam sempre os vossos trabalhos. Então, eu tenho nas redes sociais Paula Soares, Lala Record no Instagram, que estou mais no Instagram que no Facebook, porque infelizmente perdi a minha página oficial, que estava confirmada, que estava validada. Uhum. Perdi essa página, e é um trabalho imenso de recomeçar a ter os fãs, as pessoas que seguiu. Portanto, quem puder, quem quiser ver, quem quiser acompanhar, ou quem quiser contactar, há sempre modos para fazer, que é o Facebook, Instagram, também temos o site Lala Record. Trabalho muito também com o Magid, com o Alter, portanto isso é de boca de bucha ao rei, toda a gente consegue encontrar toda a gente, se for preciso. Muito bem. É só isso, pronto. Então, muitíssimo obrigada, um beijinho muito grande, tudo de bom, e continue aí, força. E um grande beijinho para a rádio, e muita força, que nós estamos aqui, se precisar de qualquer coisa, nós estamos sempre aqui. E queria dizer a todos os ouvintes que sejam felizes, que a vida é muito curta, e neste momento já estamos a dar mais importância, se calhar o Covid foi um mal para um bem, mas também porque já estamos a dar mais importância a algumas coisas que não dávamos antigamente. É verdade. Eu acho que a vida é preciosa e faut en prendre soin. Estou de acordo, Victor. Voilà, um beijinho. Já. Beijinho muito grande e até breve. E obrigado, Cristina, por tudo. Obrigada a eu. E ficamos então na voz do, de Paula Soares com Te Quero. Que no soy para ti, las cosas porque son así. Si me permites te doy mi vida, y aunque de tu mundo yo no seré, paso lo que paso te esperaré. Je t'explique ça, t'es que comme un Tijuana. Je suis comme un Tijuana, je suis comme un Tijuana. C'est comme ça. C'est un amour interdit. Je me sens bien quand je suis enlacée dans tes bras en disant tu vas te quiero. Ay, dime por qué. La vida es así. Pero te quiero. Solo para mí. Solo para mí. Ay, dime por qué. La vida es así. Pero te quiero. Solo para mí. Solo para mí. Je suis un bandido. Le comportement est pour mon arco. J'ai passé du temps derrière les barreaux. L'amour, tu vois ça, cela m'est barré. Comprendo. Dangereuse ma vida. Si tu veux devenir ma Elvira, faudra pas parler de ce qu'on fera. Faudra pas flipper de la policia. Comprendo. Je suis comme un asile. Um pouco de amor. D-A-Y. What you be? C'est ça. Obrigada, la famille. Obrigada a vocês todos. Para mim foi imenso, imensamente bom de poder partilhar com vocês este momento. Há datas que marcam, há datas, há gente, há momentos da vida que marcam. E hoje, esta manhã, esta posso marcar com uma grande cruz no calendário. Foi uma excepcional. Muito obrigada a vocês todos que partilharam. E é isso. C'est ça, la famille, arc-en-ciel. Qu'il arrive, oh, oh, oh, oh, oh, on s'entraide entre nous et ça nous suffit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, la famille. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, obrigado, la famille. Obrigado, la famille. Traite dans la famille, jamais ne toucher la farine, quitte à galérer rustaline. On s'installe si les cœurs s'alignent, le courage mieux que l'argent, donc on agit, n'use pas de salive. Désolé monsieur l'agent, mafia africaine, l'emblème, ensemble on a tout fait, ensemble on a douté, assemblé, routé, mais soudés comme des si à moi, jamais on ne se fie aux lois. On sent comme des rois, même dans la merde, faut qu'on est sous un toit, ne simule pas l'amour entre nous, pas de bluff chez nous, et pas de bol si vous êtes contre nous, on reste contre vous, c'est chaque fois que je vous vois. Je sais que vous faites partie des biens. Partie des biens. Chaque fois que je vous vois, que je vous je me sens chez moi, je me sens si bien. Oh, oh, oh, oh, on garde la tête haute et sois quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Oh, oh, oh, oh, on s'entraîne entre nous et ça nous suffit. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, la famille. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, la famille. Oh, oh, oh, oh, on garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Oh, oh, oh, on s'entraîne entre nous et ça nous suffit. Oh, oh, oh, on garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Vai ser com a bela portuguesa que me vou despedir de vocês. Muitíssimo obrigada. Beijo muito grande. Há que fazer cuidadinho, há que ter cautela, que o vírus ainda por aí anda e fortemente ainda. Cuidadinho com vocês. Muito obrigada, Ana. Eu gostinho de ter passado por cá. Obrigada ao Escapa pela lindíssima surpresa que me fizeram. E obrigada a todos eles que participaram esta manhã. Ao Cristóvão, ao Hugo, a Carlos Pires, à Paula, Paula Soares. Foi muito prazer também. À MCDA, ao Jorge Manuel e todos eles através das mensagens e a chamada, e um beijinho muito grande para a Dona Esperança e todos vocês. Até para a semana, se Deus quiser. Portem-se bem, há que ser feliz e façam alguém feliz. Beijo. Portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Aí é saudade e esperança de um dia voltar para te abraçar.